Yes. Yes. Yo, yo, yo, yo, yo. O reflexo vira matéria, atinge a idade da invisível grade. A porta só abre por fora, são noites de cabiria. Sob o céu de enigma, escondo no planeta algumas soluções de fácil uso de barro nos lábios brutos, arranhados como fracos de vinísio, cansados de só ver navios nas areias do templo, no sinal vermelho. Para-brisa reflete como eu posso me esconder de mim mesmo. Só mostarda viver atrasa, sexta-feira em casa, na cabeça não amarás e decálogo. Paredes falam muito sobre mim, sobre os vacilos que ando cometendo. A pureza decola no trânsito lento, pensamento no Heitor escola. As coisas pedem suas cores agora. Eu não fui, não vi dos detalhes, preferi nem saber. Gastei uns minutos no bar e nem pensei em morrer, porque viver não se pensa, ao menos não vale o esforço. Vale o que expira, o que sobra do ser. Botar na tela o sangue da carne ambulante, ser a latência jamais operado pelos sonhos de alguém. Yeah. Enjoado com o que acabei de comer, tô aqui procurando alguém pra transar. Descansando, mas já volto a correr. E ainda tô duvidando alguém me alcançar, yeah. Olha na lapa, deixa meu rap imundo. Paco com a mão, lei da atração, nada de salário do professor Raimundo. Rival corre, pente de esteira, derrubando os caras de pau e gritando madeira. Nada de em cima do muro, mas vem tiro de todos os lados. Novos inimigos e antigos aliados. Difícil sair do lugar, tipo o trânsito parou, mas passamos igual as motos no corredor. Pedir pra morte na mulara foi-se, É igual esperar a esligar no meio da noite, então buscamos sempre o que comemorar. Tipo, a bunda dela era tão grande, dava até pra morar. Yeah. A vida é uma ladeira, me observe e sube. Quando eu tô prestes a sumir, volta a me encontrar. Minha maldição é não falar o que tu quer ouvir. Sua benção eu falar o que eu quero falar. Quando eu pare, cê está morto, eu vou estar mais esperto. Eu tô bebendo muito, atravessando meus desertos, fazendo impossível parecer fácil várias vezes, causando inveja nos deuses. Dispo quem tem, te bato quem quer. No clima quente, te esfria a dente. Dá pra nascer, quem vai me parar? A porta, cês querem a vida de clipe, mas eu sou o diretor, corta. Eu escrevo e o santo desce. Permita-me que a prece seja breve como a seca seca. Esse solo fétido, fértil em gerar mentira. Me tira dessa terra, ela me suga igual vampira. Por quanto tempo eu protelei com meu encaixe certo, pra encaixar no lego cada palavra de nojo. Dessa cara de som, se eu revelei cada mistério. E se eu te fiz chorar, me perdoa, eu te compro um estúdio novo. É por mim, é por nós que eu ando vomitando ouro. Cada palavra falada, não volto, só vira o jogo. É poetas no topo, dos capés só soco, respirando fundo. Pouco, vai retrucar porque sabe que é, né? Pros maloca fraca, a vida tá pautada nisso. O taro que te traga e traz mulher, né? Fez o que queria, agora faz o mais difícil. Ligar pra mim de um céu qualquer, é? Algema que te fode é o que tu tem no coração. E se sentir saudade, dá um rolé. Que agora a prioridade é redescobrir minha função. Ditados a referência, virei referência. Até que meus ídolos me fazem reverência. Nós somos rimas adultas, sua adolescência. Sou pesadelo, então mijo na cama, tipo incontinência. Eu notei, depois do destaque fui odiado. Ainda que escrevo clássicos tipo Jorge Amado. O topo da cadeia alimentar, então vou comer todos eles de porrada. E as mina que quiser me dar, malandrão, eu não. É que vocês são bobo. Ela quer guerra, não terá. Se ela quer trans, eu quero em dobro. Opinião é igual cu e vocês não demais. O meu ditado é diferente, aí se fala que se faz. Minhas rimas, produtos caros, eles outlet. Bebemos água da fonte, eles água do toalete. Ser ou não ser, pergunte a Hamlet. Ela nem te olha no olho no Tinder da match. É, não se trata de opção. Nós somos a margem da margem. É, BK John ganha esses monstrão. Invejosos vão dizer que é montagem. Qual é, Santos? Pega a visão, mano. Chuva de Mac. Só pode falar merda na música. Fechou? Nunca falou, só pode falar merda na música. Merda, nem queria, já falei. São tantas perdas, tudo que avacalhei. Que merda, BK, seu merda. Tu planejou essa merda, é igual criança. Agora eu vou falar mais merda. Já se sentiu na merda, e o que se sente ultimamente, hein? Quem prometeu tá aqui pra sempre. Que merda, reclame com BK. Talvez você ame ou entenda. Talvez queira brincar, merda. Eu precisava falar umas merda, mesmo com voz nasalada, pra ter verso analisado por não sei o que. Eu vou falar umas merda, escute essa merda. Pra que fazer mais clássicos, merda, paga cachê. O final pode não ser uma merda, então carpedinho. Mas na maioria da merda, então sapatinho. Tu vai achar uma merda, né, mundo ingrato. Sozinho só penso merda, sorri retrato. Licitações em pizza, prédios igual torre de Pisa. RJ olha onde pisa, juntei minhas armas, fiz minha pesquisa. Cês acham que venceram? Mas tão igual o Freeza, tô fio igual o Mr. Freeze. Vai serva no freezer, chapado de isolator. Profeta de violator, tocando terror na rota dos rato, no reino dos roto, onde o trono é o esgoto. Me mantém intacto de fato, sem me abalar. Mas se tentar me atacar, é balalá, balalá. Lá, lá. Fala, sigo propagando símbolos. Profeta. Sigo derrubando ídolos. É o néctar. Sigo propagando símbolos. Pirâmide. Sigo derrubando ídolos. BK. Sigo propagando símbolos. Jonga. Sigo derrubando ídolos. Chante. Sigo propagando símbolos. Macate. Sigo derrubando ídolos. Menestrel.